Facilis, inconfundível. Tô entendendo onde você quer chegar com essa indecisão. Tão fácil dizer sim ou não. Essa sua amizade com a razão. Você é tão confiante. Por que que você foge quando eu olho pra você? Um passo adiante e cinco pra trás. Eu já não sei o que eu faço mais. Essa insegurança minha tá. Sinto medo de perder o